Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Nós vamos começar de novo. Meu nome é Guilherme Vilela Carvalho, sou aqui de Belo Horizonte e pastor batista. Estou aqui com a minha esposa, ela me ajudou a preparar, mas não está aqui agora, ela está assistindo uma outra palestra. Não é porque o profeta não tem honra na sua própria casa, nesse caso. É porque o assunto é interessante e eu pedi para ela trazer para nós. Mas, então, nós somos obreiros do Labri, no Brasil. Quem já ouviu falar de Labri? Francis Schaeffer. Então, isso é o ministério que ele começou. Eu ia dizer que ele é uma pessoa bem famosa, mas pelo jeito não é. Ou pelo menos no Brasil ainda não é muito. Então a gente está começando esse ministério aqui no Brasil. Começamos esse ano. E o nosso tema é o papel da família na educação cristã. Muita coisa para a gente falar e vamos ver se a gente dá conta de passar por tudo. As traz assim, mas eu deixei mais escuro por causa ali da projeção. Irmãos, então o nosso assunto é educação e família. Educação e família. E antes de tudo, eu acho que seria importante nós termos esses assuntos em perspectiva. Quando a gente está na igreja lutando com os problemas de educação, como ensinar o pessoal da igreja as coisas da palavra de Deus, e como lidar com família no ambiente da igreja, com os problemas que existem, né, na vida familiar, às vezes são tantas dificuldades que nós temos momentos de desespero. Eu acho que quem já trabalhou com educação, com família, sabe o que é isso, né? Como é difícil lidar com o povo nessas questões. Mas eu acho que é importante a gente ter perspectiva. Os problemas que nós temos para lidar com família e com educação na igreja são partes de um problema mais amplo. Hoje existe uma grande crise no Brasil nessa área da educação e também no campo da família. E essa crise se reflete na igreja. Às vezes a gente está trabalhando ali, talvez você tenha pensado, nossa, esse povo da minha igreja é muito difícil. Mas eu queria dizer que os problemas que a gente tem nessas áreas são problemas nacionais, que se refletem na vida da igreja local. Então você vê na área da educação, né? Saiu um relatório há uns 2 meses, se não me engano, a respeito dos níveis educacionais do Brasil em comparação com outros países, e os níveis são baixíssimos. Apesar de ter muita gente na escola e supostamente muita gente alfabetizada, a qualidade de leitura é muito ruim, o conhecimento da língua portuguesa, na matemática nós somos fracos, nas ciências nós estamos atrás de vários países subdesenvolvidos, e é uma situação bem ruim que a gente está em comparação com outros países. Considerando a riqueza nacional, o nível de desenvolvimento econômico do país, a situação é grave, por causa da desigualdade. Né? Tem um estudo também do INPE, publicado, acho que foi 2000, não estou muito certo se foi 2000, estudando a pobreza no Brasil, e descobriu-se que dos indicadores sociais, como raça, gênero e outros, a educação é o que tem mais relação com pobreza. Baixo nível educacional é o que tem mais relação com pobreza no Brasil. Isso equivale a dizer que de todos os grandes problemas que a gente tem para lidar no Brasil, se a gente resolvesse o problema da educação, a gente resolvia, ou pelo menos começava a resolver, vários outros. Claro que isso não significa que dando uma boa educação se resolve tudo, né? Isso aí seria muito ingênuo. Mas de fato a educação é um problema e um desafio no Brasil. Então a gente tem dificuldade de educar o pessoal na igreja, não é só por causa do pecado e do diabo. Quer dizer, indiretamente por causa disso mesmo, né? Mas não é por causa dessas causas diretas apenas. Nós temos um problema social. E no final é tudo no cão mesmo, mas a gente tem um problema social e a gente tem que pensar globalmente, né? Ou em termos mais amplos. Né? Quer dizer, se as pessoas não têm uma boa educação, talvez seja por isso que elas conseguem estudar a Bíblia e entender as doutrinas, muitas vezes. E a gente fica preocupado com a falta de vontade das pessoas com algumas coisas na igreja, mas a gente tem que ter essa visão de perspectiva, né? De repente, a igreja precisa atuar de forma mais ampla, atuar na educação, né? Isso a gente chama de missão integral. É a igreja, além de evangelizar, agir para renovar outras áreas da vida. O Lutero, na época da Reforma, ajudou a instituir o que seria a base do sistema de escolas públicas no mundo, quando ele ensinou que todo cidadão tinha que aprender a ler. Porque se eles não lessem, eles não podiam ler a Bíblia. Então ele traduziu a Bíblia para o alemão, do latim para o alemão, e começou a ensinar os príncipes que eles tinham que instituir escolas para as pessoas aprenderem a ler e lerem a Bíblia. Então, nosso problema hoje com a educação cristã é que as pessoas não sabem ler e não sabem um monte de coisas necessárias para a vida humana decente. Então, aí é difícil você ensinar a Bíblia sem ajudar as pessoas nessas áreas. E nós temos o problema da família também, que é um problema muito sério hoje. Um amigo meu chamado Marcel dirige uma missão chamada CAD em Fazenda Rio Grande, Curitiba. Ele participou de uma reunião em São Paulo no ano passado, que, se eu não me engano, foi organizada pela Unesco para discutir problemas de desenvolvimento comunitário e família, e chegou-se à conclusão de que o lugar mais inseguro para a criança hoje é a família. Porque a maior parte das violências são realizadas contra crianças, são feitas dentro da família. Um prato cheio para quem diz que a família tradicional está falida, que a gente não precisa desse modelo de sociedade, a gente pode refazer a sociedade ao nosso gosto. Então, está aí a prova, né? A família é um lugar de risco para a criança. Mas na visão bíblica a gente diria que a família está corrompida, mas não que a gente possa descartar isso como se fosse uma caixa de papelão que a gente usa e rasgou, agora a gente joga fora. Mas nós temos um problema hoje no Brasil com família e temos um problema com a educação. Então é natural que a gente tenha problemas com a educação e com a família na igreja, porque o público da igreja são brasileiros, né? A gente tem que pensar assim, né, em termos globais. Por que tem esses problemas aí fora? A gente precisava tomar consciência do que está acontecendo e de como que a igreja deve responder. Mas nós vamos tentar resolver todos os problemas humanos nessa palestra. Então, nosso estudo vai... Não vamos tentar. Nosso estudo vai ter três partes. Primeiro, nós vamos ter um estudo bíblico sobre o que a Bíblia diz a respeito de família e educação. Vai ser a parte principal do nosso estudo, um pouco cansativo, porque a gente vai ler muito texto bíblico, mas acho que é importante. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos da educação na família e as ideias de uma escritora chamada Charlotte Mason, que a gente vai aplicar aqui alguma coisa. E no finalzinho, se der tempo, a gente já abre a pergunta, mas eu acho que não vai dar. Então eu vou fazer só uma conclusão a respeito do papel da igreja. Os irmãos, me desculpem, eu não dimensionei bem a palestra, então nós vamos correr um pouquinho. Então, começando com os fundamentos bíblicos. A gente vai seguir, tá, irmãos, o esquema aí, tá? Está na página 69. A numeração está um pouquinho diferente, mas nós vamos seguir o que está aí. Fundamentos bíblicos. O que a Bíblia diz sobre a família, a tarefa da família? A tarefa pedagógica, né, da família. Então nós vamos ver cinco pontos aí. A família como estrutura criacional, como educadora da fé, como um lugar que incorpora o ensino à rotina familiar, como tendo o dever de ensinar de forma integral, atingindo todas as áreas da vida, como uma instituição atingida pelo pecado e necessitada da graça, e no finalzinho é sobre o meio que isso pode ser realizado, né? E a função da igreja. Nós vamos ver isso logo. O primeiro, gente, família é uma estrutura criacional. O que nós estamos dizendo com isso? Em primeiro lugar, que Deus criou família. Mas é mais do que isso. Nós estamos dizendo que isso é uma estrutura necessária da vida humana. Tão necessária quanto ter uma ossatura ou quanto respirar. Necessário, estrutural. Muita gente não vai gostar disso aí. Talvez não aqui, né? Mas se você for conversar com um psicólogo, um sociólogo humanista, ele não vai aceitar, porque vai dizer resposta padrão: a família moderna surgiu com as revoluções burguesas, que não existia essa estrutura familiar antes, que o homem vai trabalhar, a mulher fica em casa com as crianças, e essa família nuclear, isso aí apareceu no século XVII ou no final do século XVI e assim por diante. É o que você vai ouvir, resposta padrão. E os marxistas vão dizer que a gente tem que derrubar essa família burguesa e refazer a sociedade toda, né? Porque isso é uma coisa, uma distorção que apareceu com o capitalismo, esse sistema familiar. De fato, quando você estuda a história, você vê que a família se organizou de formas diferentes no passado. Na época dos romanos, por exemplo, o pai não tinha afetividade. O pai era um patrão. O pai era o patrão da casa. Ninguém mexia com ele e se ele ficasse bravo, era apanhado igual escravo. Quem educava era o escravo. Né? Muitas vezes, às vezes babado, às vezes era um escravo que educava, não era o pai ficava fora cuidando das coisas dele, não tinha relacionamento com os filhos. O relacionamento amoroso do pai era sempre com outra mulher, não era com a esposa, porque a esposa era mais a guarda-dura do lar. Era uma estrutura familiar bem diferente. Mas tinha o pai, a mãe e os filhos. A despeito do que se diz que a estrutura familiar mudou na antiguidade, no período medieval, na época moderna, e hoje também a família está dissolvendo, até essa família nuclear está dissolvendo. Apesar de se dizer isso, o fato é que mesmo nos tempos bíblicos, você tem essa estrutura de pai, mãe e filho. Se essa família nuclear fosse uma invenção totalmente burguesa, como é que o Antigo Testamento ia citar a família se falando de pais, mães e filhos? Ainda que existissem agregados, escravos e outras pessoas ligadas à família no Antigo Testamento, como é que o Moisés ia saber disso mil e tantos anos antes das revoluções burguesas? É óbvio que tem uma coisa errada nesse argumento. Mas quando você estuda um pouquinho mais, você vai ver que esse núcleo estrutural estava presente, mesmo quando a família se organizava de formas diferentes. Havia espaço para adaptação. O fato é que o ser humano precisa disso. Ele precisa desses relacionamentos para poder se desenvolver, crescer. Então a gente diz que é algo estrutural. Teologicamente falando, a família é importante também porque ela reflete a imagem de Deus em uma comunidade de pessoas. E é o contexto em que novos seres humanos à imagem de Deus serão formados. Então vamos ver uns textos bíblicos aí. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui é uma coisa interessante, muitos de vocês devem ter ouvido que a palavra hebraica para homem, na primeira linha aí, é diferente da palavra hebraica para homem, na segunda linha. Quem já ouviu falar disso? Já ouviu? Homem e mulher ali são outros termos. Inclusive, algumas versões trazem traduzido macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Que não é a mesma palavra de cima, que é Adão, né? A palavra de cima, homem. Então a ideia é que o homem foi criado, mas com duas versões, a versão masculina e a versão feminina. Igual o carro, agora está saindo assim também, né? Tem a versão masculina e a versão feminina do carro. Por que isso? Porque Deus é uma comunidade também. Então a imagem de Deus estava sendo refletida numa comunidade, não era suficiente indivíduos para refletir a imagem de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são uma comunidade de relacionamento, né? De amor. Então, através de homem e mulher, é que a imagem de Deus é comunicada. Para ilustrar isso, os irmãos podem pensar aí na visão. Na visão. Quem já fez a experiência de tapar um olho durante um tempo? E vocês já viram que a gente perde o senso de profundidade? Se você tapa um dos olhos? Quem já fez isso, essa experiência? Ninguém teve a curiosidade? Se você tapar o olho durante um tempo, você vai ver que você perde a capacidade daqui a pouco de calcular a distância. A não ser pela memória, né? A gente tem dois olhos, mas a gente vê uma coisa só. A gente tem uma imagem integrada, apesar de ter dois olhos. Uma outra coisa parecida com isso é o som, né? Vocês já viram quando a gente escuta um fone que estragou e a gente não consegue ouvir o estéreo? A gente ouve em mono, a qualidade não piora. Já tiver experiência, você está andando na rua e um dos lados do fone, do headphone, queima, dá uma raiva, né? Aí você não para de ouvir a música, guarda dentro da bolsa e desiste. Porque o som, aquele som gostoso, assim, líquido, né, que enche o espaço, é o estereofone. Então, a gente tem muito essa experiência de duas coisas se combinarem e darem uma só. A ideia é que a imagem de Deus é expressa não só na individualidade, mas também na coletividade. A gente enxerga com cada olho, mas ao mesmo tempo a gente enxerga com os dois juntos. Porque os dois juntos criam uma imagem que só um não pode dar. Veja só. O que se diz sobre Adão aqui? Em Gênesis 5, 1 a 3. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, é semelhante a Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão e Eva. Não é isso? Não é isso, gente? É ou não é? Quem é que foi chamado de Adão? O homem e a mulher. Lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Adão é um nome coletivo, não é só para. É de Adão também, é o nome de Adão. Mas é também um nome coletivo para a natureza humana, que é apresentada ou transmitida, por assim dizer, estereofonicamente. Tem o homem e tem a mulher, eu preciso dos dois. A imagem não é completa só com um, só com um indivíduo, porque Deus não é uma comunidade. Por isso que até Jesus, que é a imagem de Deus, a Bíblia diz lá em Efésios que Jesus tem a noiva dele também, né? E aí o termo em Colossenses que é aplicado a Jesus, que é o novo homem, é aplicado à igreja também, que é chamada de novo homem também. Igual Adão é chamado de Adão, mas Adão e Eva também é chamado de Adão. Até o termo Cristo em Colossenses é aplicado para Cristo e a igreja juntos. Isso é muito curioso. Mas é um tema à parte, né? O ponto é que a família é a imagem de Deus coletivamente. Isso é muito, muito central para nós. E esse é o contexto da formação de novos seres humanos. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. Quer dizer, o contexto da formação de novos seres humanos à imagem de Deus é a família. Bom. Segundo ponto, a família é educadora da fé. Então nós vamos ler uma bateria de textos aqui, já já. No Antigo Testamento, gente, e no Pentateuco, especialmente, nós percebemos claramente que quem tem a função de ensinar a palavra de Deus são os pais. Os pais são os responsáveis. No Pentateuco a gente vê isso. Então a festa religiosa principal de Israel era celebrada em família, e a responsabilidade principal de ensinar a Torá era da família. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E aí a gente, se você ler o resto do texto, vai ver que o cordeiro, a festa era celebrada dentro da casa, né? Num contexto de família. Então a unidade básica da vida religiosa de Israel e da própria sociedade era a família, e a fé tinha que ser celebrada naquele contexto, né? Guardai, pois, isto por estatutos para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E a Páscoa. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito, a Páscoa. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas carnes. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos, a festa é celebrada em casa, com a família. E quem é que explica para os filhos o significado da Páscoa? Os pais. Os pais explicam. Então é dentro da família. Deuteronômio 6 foi considerado por muita gente o credo básico da religião de Israel. Até hoje é o credo básico do judaísmo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem aqui é presbiteriano? Olha, está cheio de presbiteriano. Então o que diz lá o catecismo de Westminster sobre a principal tarefa do homem, do mundo? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Então é a versão presbiteriana da Shemá. Como eu sou batista, eu uso as duas. Mas ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força. Resume aí o dever central do homem para com Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, quem é que vai ensinar estas palavras, as palavras, né? Quem é que vai ensinar a lei de Deus para o povo, para as crianças? os pais, né? A família que vai ensinar. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, o que significam esses testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor ordenou? Você ensina a lei para a criança, mas um dia ela vai perguntar, para que isso, pai? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, Faraó e sua casa. Dali nos tirou para nos levar à terra que sob juramento prometeu a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos esses estatutos, temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Então quem é que vai ensinar? Quem é que vai celebrar o rito, explicar o rito, ensinar a lei e explicar a lei? Os pais, a família. Essa visão do Pentateuco. Agora, a gente vê que o ensino, lendo esses textos aí, era integrado com a vida, né? Se você prestar atenção, você vê que é integrado com a vida. Porque você tem então o rito que é celebrado, é uma festa nacional, que tem um sentido pessoal, tem diálogo. Então o Senhor prevê que os filhos vão perguntar sobre a festa. O que você vai fazer? Então tapa o peteleco e fala, cala a boca, menino, cala a boca e faz. É isso? Não, tem que explicar para ele por que que faz aquilo. Né? Então, é diálogo pedagógico, né? Você ensina o mandamento. Pai, por que que a gente tem que seguir esse mandamento? Tem que seguir porque tem que seguir. Não é essa a resposta. Qual é a resposta? Não, tem que seguir porque tem uma história que começou lá atrás. A gente foi salvo, assim, sem assado. E esses mandamentos foram dados para o nosso bem. Porque eles fazem bem para a gente, por isso, por isso, por isso. Então tem que explicar. E quem vai fazer isso? Os pais. Então nós temos aí o rito, o diálogo, a rotina diária e a criação de uma identidade pública. Vamos dar mais uma olhadinha rápida nesses textos que a gente leu. Quando teu filho no futuro te perguntar, então dirás ao teu filho. É a explicação, né? O diálogo. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis. Então, quando as crianças perguntam, né, para que igreja? Por que que tem isso? Por que tem escola dominical? Por que tem batismo? Por que tem ceia? Minha filha já está algumas semanas perguntando para nós, a menorzinha, por que Deus morreu na cruz? Ela está, assim, curiosa a respeito disso. Ela já tinha escutado antes, né? Tinha escutado na escola dominical, a gente já tinha lido a Bíblia, mas tem aquela hora que a luzinha acende, né? E ela fica intrigada com aquilo. Então esses momentos têm que ser aproveitados. Semana passada ela foi na porta do banheiro, começou a bater para me perguntar por que Deus morreu na cruz. Eu não tenho paciência para me esperar sair do banheiro. Mas parece que Deus já sabia que essas coisas iam acontecer. Então ele falou, olha, vocês têm que aproveitar a oportunidade. O filho vai chegar, vai perguntar e a resposta tem que estar, ó, na ponta da língua. Agora, não é só dar as respostas, veja só. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ou deitar-te ou levantar-te. Irmãos, o que é isso? O ensino da lei aqui está integrado com a rotina da casa. O dia a dia da casa, veja só. Delas falarás em casa, assentado, andando, na hora de deitar, na hora de levantar, atarás como sinal na mão e frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Então a gente vê que o ensino aqui está incorporado à vida familiar. Está incorporado. Não é um corpo estranho. A vida familiar corre de um jeito, aí tem um momento que para tudo e vem colocar a Bíblia. Aí tira a Bíblia e depois continua a vida normal. Não. A Bíblia tem que estar dentro da vida normal. Né? A palavra de Deus dentro da vida normal. Agora, tem um outro ponto importante. A palavra de Deus tem um escopo integral. A gente vai se demorar um pouquinho mais nesse ponto. Escopo integral. O ensino, como a gente viu, Deus mandou celebrar a Páscoa. Então, um rito celebrando o quê? Celebrando o quê? A libertação do Egito. Depois a ressurreição. Mas a libertação do Egito. Né? Isso é o quê, gente? Salvação, graça. O povo foi salvo. E incluiu o ensino da lei também. Mas na hora que os filhos perguntassem o que, que era a lei, por que tinha que aprender a lei, o que, que o pai tinha que responder? Tinha que responder com a graça, né? Assim, olha, a gente estava preso no Egito, nós fomos salvos. E esses mandamentos foram dados para o nosso bem. Então é o evangelho e a lei, mas a lei dentro do contexto do evangelho. Maravilha, isso aí todo bom professor de escola dominical sabe. A gente precisa ensinar a palavra de Deus, tá, a Bíblia. Mas tem mais alguma coisa que a Bíblia diz que tem que ensinar. Mais para frente, depois dos textos legislativos, a gente tem alguns textos historiográficos e o que o pessoal costumou de chamar de livros poéticos da Bíblia. Quais são esses livros poéticos? Salmos, Provérbios. Isso aí foi chamado de literatura sapiencial. Quem já viu essa expressão? Vamos ouvir. Literatura sapiencial. Por quê, gente? Porque esses escritos surgiram de dentro de um movimento que apareceu, na mesma época que os filósofos apareceram na Grécia, apareceu esse, ou talvez um pouco antes, o que foi chamado de movimento sapiencial no Oriente Médio, que não era só Israel, não, atingia outras nações também. Existiam sábios no Egito, sábios em Midian e outras nações em volta. O sábio era o cara que sabia ler as estrelas, sabia dizer quando é que você plantava, porque ele entendia melhor as estações. Era o cara que sabia o cálculo, que sabia a escrita, mas também que tinha conhecimento sobre vida humana, sobre política, provérbios, né, de ditos populares, compunha também ditos para sintetizar a sabedoria prática. Então o sábio era um erudito, mas daquela época, né? Se fosse hoje, era um acadêmico, um cientista. Só que o acadêmico, o cientista de hoje, geralmente o conhecimento acadêmico dele não tem nada a ver com a vida dele, né? Ele sabe muito a área, mas a vida dele é uma bagunça. O sábio, na época, era mais uma pessoa que, além de saber as coisas, sabia viver as coisas. Era um negócio mais pessoal, mais integrado. Agora, em toda essa literatura, o termo sabedoria aparece com mais ênfase para descrever a forma boa de viver, mas também para descrever o conhecimento de Deus. Esse termo aparece. E quem recebe a responsabilidade de ensinar a sabedoria, em Provérbios você vê isso com mais clareza, são os pais. Então nós vamos ver um pouco mais a respeito disso. Provérbios 1:1-9. Quem é que compõe os provérbios? Um sábio. No caso aí, o rei Salomão, né? Provérbios para aprender sabedoria, ensino, entender as palavras de inteligência. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça em tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, Provérbios 1:1-9. Os provérbios vêm do sábio, mas são comunicados como instrução familiar pelos pais. Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver que em diversos momentos a sabedoria começa a dizer que você tem que ouvir os pais, que é necessário seguir a instrução dos pais, que os pais eram responsáveis para ensinar a sabedoria. Provérbios 4:1-5. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecer de o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria. Verso 6. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Irmãos, quem é que está transmitindo a sabedoria aqui para o Salomão? O pai. Não é isso? É o pai. Você lê Provérbios e já vem se repetindo. É o mesmo padrão do Deuteronômio de Êxodo. Quer dizer, os pais comunicam a sabedoria, que inclui aquele conhecimento da lei, né, e tudo mais. Só que aqui tem um elemento um pouco diferente. Quando foi que foi na história? Foi Deus que deu a ele? Que até Deus deu riqueza por ele? Deu sabedoria. Ele pediu. Ele pediu, mas veja só, claro, ele pediu também. Mas a gente vê que há instrução. Porque a gente tem aquela ideia, assim, de que a coisa apareceu de repente, né, milagrosamente. Do nada, ex nihilo. É, não, veja só, eu não estou dizendo que Deus não deu a sabedoria. Você pode ter aulas com o maior sábio do mundo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho que constrói. Você pode ter a melhor educação possível e sair um tolo dela. E se Deus não agir, por que, que você vai sair um tolo no fim? Se Deus não agir? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se não tiver a presença de Deus ali atuando para integrar esse conhecimento e fazer ele ser pessoal e fazer sentido na sua vida e você praticar, não vai dar em nada. Isso é um monte de informação. E muita gente tem assim, sabe muita Bíblia, muito conhecimento bíblico. Mas ter conhecimento bíblico, informação bíblica, não é ter sabedoria. Porque ter sabedoria é você entender como que isso se aplica. E você saber aplicar. Você ter trejeito para fazer a coisa funcionar, a coisa acontecer. Acho que foi por isso que ele pediu a Deus sabedoria, porque o pai comunicou a ele que a melhor coisa para ele é sabedoria, queria saber. Adquirir a sabedoria, né? Então, de alguma forma, o Davi comunicou isso. Mas é claro que Salomão superou. Depois Salomão fez umas bobagens também. Então, mas Deus deu. Umas partes ele fala que ele se dedicou, Exatamente. Ele fala que ele estudou. Que, inclusive, existe uma palavra que aparece várias vezes em Provérbios, que é adquire. Inclusive tem um texto que fala assim, com tudo que tens, adquire a sabedoria. Essa palavra para adquire é uma palavra que não aparece em vários lugares. E tem esse sentido de, não é uma coisa que vem de grilo, é uma coisa que você tem que fazer um esforço para quase comprar. Para você adquirir aqui. E é um termo que aparece só em Provérbios. E mais em poucos lugares. Mas o que é essa sabedoria? Será que é a Torá e a narrativa da história redentiva? Que é o que a gente viu antes. É um pouco mais do que isso. Nós vamos ler algumas referências aqui. Eu vou dar só de exemplo. A maioria está aqui na nossa apostila. Mas alguém lê para mim Provérbios 3, 19 e 20... E Provérbios 8, 29 e 30. Alguém leia para mim aí, por favor. 6, né? 3, 19 e 20. O outro é 8, 26 a 30. 8, 29 e 30. Não, é porque na apostila tem diferente. Eu vou ler mais. Alguém pode ler então primeiro? O Senhor com sabedoria fundou a terra. Com inteligência. Ok, gente, do que ele está falando? Da terra, dos céus, das nuvens, né? Do orvalho. O que, que se diz aí? Que o Senhor, com sabedoria... Então vejam, parece que Deus usou a sabedoria para estruturar a natureza, né? Porque não é com o conhecimento dele que ele fundou as coisas? Provérbios 8, 29 e 30. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Quem é que estava ao lado do Senhor e era o seu arquiteto? Se você ler o trecho todo, você vai ver que é a sabedoria. O trecho vai falando como que Deus criou toda a natureza. E no final se diz que a sabedoria foi o arquiteto. Esse texto é muito interessante. Quer dizer, Deus usou a sabedoria para estruturar a realidade, para dar uma forma, uma ordem para a natureza. Isso significa que a sabedoria de Deus inclui o conhecimento da natureza, da arquitetura da natureza. Agora, quem hoje na sociedade moderna estuda a arquitetura da natureza? Que profissional, quem que faz isso? Biólogo. Biólogo, quem mais? Quem mais? Ambientalista, o físico, né? Geólogo. Ô, gente, olha só. De acordo com Provérbios, o conhecimento da sabedoria que Deus usou para estruturar a natureza é a sabedoria. É a sabedoria. Quando você está estudando a arquitetura do universo, você está estudando a obra da sabedoria. Né? Se fosse hoje, a gente falaria em ciência, né? Mas aquilo era uma época pré-moderna, então eles usavam outra forma de falar. Mas é a mesma coisa. Provérbios 8, 15 a 16. Alguém lê para mim. Por meio intermédio vem os reis... e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes na terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. É só até o... Você leu o 15? Ok, era só o 15 era suficiente. Nossa. Gente, esse texto fala que através da sabedoria os reis fazem o quê? Governam e exercem o quê? O juízo. Que campo hoje de estudos lida com essa coisa do governo e do exercício do direito? É a política, né? Faz parte da sabedoria de Deus. Provérbios 11, 24 e 28. Pois é, vamos parar até aí. Do que ele está falando? Sobre dar e reter. Está falando de quê? De quê, gente? Dinheiro. Dinheiro. Posses. Falando de posses e do que significa administrar bem posses. Quer dizer, que às vezes, dependendo de como você faz, você simplesmente guarda, você vai empobrecer. E se você dá, isso vai gerar riqueza, né? Então, na verdade, se você ler Provérbios, você vai ver muitas referências a dinheiro. Na Bíblia, né? Em geral. Mas há muitas em Provérbios a respeito da administração do recurso. Olha, nós temos também salmos e cantares. O que é isso? Do ponto de vista literário. O que é cantares? É uma grande poesia, né? Um trabalho poético, não é? E os salmos são o quê? Cânticos. Não é? E salmos e cantares não são também parte dos livros sapienciais, como eu disse? Então nós temos também que a poesia, a literatura e a música estão dentro do conteúdo da sabedoria, né? Provérbios 16, 12. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Então esse é especificamente sobre o direito, que a outra é sobre o poder, né, que é o foco da política. Esse aqui é sobre a questão da justiça, especificamente. Se a gente estudar Provérbios, na verdade tem isso na Bíblia toda, eu só pincei uns exemplos. Então você vai encontrar referências a relacionamentos interpessoais, referências à questão do trabalho e da preguiça, principalmente em Provérbios. Você vai ter muita referência sobre vida familiar, sobre vida do casal, da relação do homem com a mulher. Você vai encontrar referências à questão da saúde emocional, da alegria, da ansiedade, da tristeza, de feridas de coração, de como você lida com isso. Você tem muitas referências à linguagem, à forma de se comunicar, à forma como o sábio deve se comunicar, à educação de filhos, a respeito de ética pessoal, em Provérbios, principalmente ética sexual. Então, se você estudar a Bíblia toda buscando isso, você vai descobrir que, ao contrário do que nós evangélicos pensamos, a Bíblia é um livro bastante secular. Porque ela é um livro que fala de um monte de coisas que não são coisas religiosas explicitamente. Né? Ainda que o Provérbios diga que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está aí. Mas a ideia é que todas essas coisas, quando são compreendidas, iluminadas pelo temor do Senhor, ao invés de serem simplesmente estratégias para você viver bem, ou simplesmente informações, conhecimento teórico, isso se torna sabedoria de fato. A gente sabe, inclusive, que vários desses provérbios já corriam fora de Israel nessa época, não foram todos compostos pelo povo. Os irmãos já viram, por exemplo, aqueles conselhos ao rei Lemuel, no final dos provérbios? Aquele rei Lemuel nem foi rei de Israel, que não teve o rei Lemuel. Né? Aquilo provavelmente foi um outro rei que desenvolveu também, ou que recebeu sabedoria, porque existia um movimento sapiencial, né? E aquilo foi incorporado. Agora, é o mesmo conhecimento, mas quando é visto do ponto de vista de Deus, então se torna sabedoria. A Lei Áurea, por exemplo, né? De amar o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz, faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem com você. Olha, Confúcio já tinha dito na China, não faça aos outros o que você não quer que eles façam com você. É quase a mesma coisa, né? Só que é invertido. É só a forma negativa do dito, né? Bom, você diria que aquilo ali é uma tolice? Depende, né? Se a pessoa usar aquilo como uma forma dela ser feliz sem se relacionar com Deus, então aquilo se torna uma tolice. Mas se aquele conhecimento é adequadamente relacionado com o temor do Senhor, então aquilo se torna sabedoria. Todo conhecimento verdadeiro que é separado da sua ligação essencial com Cristo se torna uma falsidade. E os irmãos sabem disso. Os fariseus, por exemplo, usavam mandamentos da lei para se afastar de Deus e afastar o povo de Deus. Então, um conhecimento pode ser verdadeiro dentro da perspectiva correta e falso numa perspectiva distorcida. Quer dizer, o que eu quero colocar com isso é que a sabedoria de Deus não é só o conhecimento da salvação e da lei de Deus. É também a aplicação desse conhecimento a todas as áreas da vida. É o desenvolvimento de uma sabedoria. Isso é o que a gente tem aí. O povo de Israel foi salvo, aprendeu o rito da Páscoa, aprendeu a lei de Deus, que recebeu a legislação, e foram viver na terra. E o que eles fizeram? Desenvolveram uma sabedoria e colocaram isso diante do Senhor. Então, o temor do Senhor, que foi a experiência de salvação, foi para Israel o princípio da sabedoria, de fato. Porque toda essa sabedoria de Israel foi desenvolvida porque eles foram salvos do Egito e aprenderam a lei. Onde eu quero chegar com isso? A gente aprendeu, nós evangélicos, aprendemos a dividir o que nós chamamos de conhecimento espiritual e conhecimento natural. Conhecimento espiritual é o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, e o conhecimento do Senhor. Isso é o conhecimento de Deus. E o resto dos conhecimentos, conhecimentos, por exemplo, sobre como se alimentar, sobre arte, sobre ciências, sobre literatura, sobre finanças, seriam conhecimentos naturais que a gente usa para a gente ir sobrevivendo até a gente ir para o céu. Porque, na verdade, eles não são a sabedoria de Deus, eles são coisas que o homem inventou. Irmãos, essa não é a visão bíblica do conhecimento. A sabedoria humana é todo conhecimento que é separado da sua fonte, que é Deus. Isso é a sabedoria humana. Mas o mesmo conhecimento, quando é entendido à luz da sabedoria de Deus, à luz do temor do Senhor, é parte da sabedoria que Deus usou para criar o mundo. Mas, é a educação mostra claramente isso. É o homem que dividiu as coisas, secularizou eles. Não há essa diferença, é porque nós evangélicos, de certa forma, aceitamos esse discurso que veio de fora. E às vezes a gente até fala assim. E quando a gente pensa em educação cristã, o que a gente pensa, tipicamente, não estou dizendo que os irmãos pensam isso, mas tipicamente é o que acontece. É que a educação cristã seria o ensino da Bíblia e da doutrina bíblica. O ensino da palavra de Deus, a lei, as narrativas bíblicas, as histórias bíblicas, os mandamentos bíblicos e as doutrinas bíblicas. Isso seria educação cristã e, claro, ter uma ética cristã. Mas, tipicamente, nós não pensamos, por exemplo, que o conhecimento das artes, por exemplo, da pintura, e uma leitura cristã dessas artes, teria que ser parte de um currículo de educação cristã. Em quantas igrejas nós temos como parte do currículo de educação cristã, por exemplo, uma classe para discutir música, cinema e arte? Nós não temos. Ainda que a gente diga que a gente concorde que o conhecimento de Deus afeta tudo. Mas a gente separa a educação cristã da educação secular, na prática. Inclusive nas nossas vidas. Quantas vezes a gente parou para pensar, por exemplo, se as nossas ideias políticas estão relacionadas com a Bíblia? Normalmente, a nossa visão de cristianismo político é que o político tem que ser ético. Tem que ter uma ética na política. Mas isso não é ter uma política cristã, isso é ter uma ética cristã na política. Ter uma política cristã seria ter uma visão sobre esquerda, direita, limites do poder do Estado e coisas desse tipo. Isso seria uma política cristã. Professor, a questão da distorção disso, quer dizer, nós temos a evidência do pecado. Claro. Porque tudo vem de Deus. Exatamente. Não, exatamente, lendo Provérbios você vê isso. Se você lê Provérbios com essa suspeita crítica, você vai descobrir que Provérbios é um livro secular. Porque ele não é um livro sobre doutrinas teológicas. Ele é um livro sobre a ordem natural. Sobre qual é o jeito certo de se relacionar, como, sobre política, sobre dinheiro, sobre ética sexual, sobre a natureza. Inclusive se fala lá que Salomão, lá no Mãe de Crônicas, que fala. Salomão discorreu sobre plantas e animais, até isso fazia parte da sabedoria de Salomão, plantas e animais, e compôs provérbios e salmos e fez músicas e tudo. Então, isso é um outro desafio que a gente tem, né? Quer dizer, o ensino cristão tinha que ser um ensino integral. Um ensino integral não é só ensinar o temor do Senhor, não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É ensinar o temor do Senhor e relacionar o temor do Senhor com todas as áreas da vida. Quer dizer, ficou grande, né? Tarefa de educação cristã. Ficou imensa. Mas Deus vai dar graça. A tarefa é... Irmãos, a família também depende da família da fé. Por quê? Porque o pecado corrompeu as relações familiares. Então existe opressão dos pais contra as mães, e dos pais e mães contra os filhos, dos filhos contra o cachorro. Existe a infidelidade entre os familiares. Existe a desonra dentro da família, né, por exemplo, de filhos contra pais. O pecado corrompeu essas relações. Agora a igreja é o povo que começou a experimentar a graça. É a ponta de lança do reino de Deus, né? Então o que acontece? A família é carente de redenção. Então a igreja, que é a comunidade dos redimidos, precisa ajudar a família. Claro que a família não vai substituir a igreja, nem a igreja substituir a família. Mas a igreja precisa servir a família. Agora, como é que a família pode ser redimida? O que a gente precisa aprender na igreja para aplicar na família? Então, a igreja vai ser, em primeiro lugar, a família precisa atentar para a ordem da criação. Deus deu uma estrutura para a família que a gente precisa restaurar para a família funcionar bem. Mas como é que restaura isso? Então, é um princípio simples, né? Como é que Jesus se tornou o salvador de todos os homens? E de acordo com Colossenses 2, reconciliou com Deus todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Quer dizer, todas as coisas criadas pela sabedoria, através da sabedoria. Como que Cristo se tornou Salvador? O que ele fez? Morreu na cruz. A cruz. De acordo com Filipenses, a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? O qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo, tornando-se semelhante aos homens, né? E achado em figura humana, humilhou-se até a morte, humilhou-se sendo obediente até a morte, morte de cruz. Quer dizer, o que é a cruz? É o fim de um processo de auto-humilhação e serviço. Ele se tornou servo, e esse é o sentimento que a gente tem que ter. Curiosamente, quando Paulo vai falar da família em Efésios 5, a primeira coisa que ele diz é: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O nosso problema é que nas nossas Bíblias tem um subtítulo que separa o verso 21 do verso 22. Aí a gente pensa que o verso 21 tem a ver com o que vem antes, e que o verso 22 em diante é a família, e separa. Aí a gente vê: as mulheres têm que ser submissas ao marido, os maridos amar as mulheres, os filhos obedecerem aos pais e os pais não irritarem os filhos. E depois fala dos servos também. Então. Mas, irmãos, em primeiro lugar, não tem subtítulo no original. Em segundo lugar, o verso 22 em diante apresenta uma lista de exemplos do mandamento no verso 21. Por que a gente sabe disso? Porque essa palavra aqui, submissas, não tem no original. Aqui não está dizendo as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, no grego. Não está escrito isso. Não estou dizendo que as mulheres não têm que ser submissas aos maridos. Mas é o seguinte, vamos ver se faz sentido o texto. Sujeitando-os uns aos outros, aqui ó, uns aos outros, no temor de Cristo. As mulheres ao seu próprio marido. Quer dizer, é o primeiro item de uma lista. Submissas no temor do Senhor, mas olha aqui. Os maridos estão dentro da mesma lista. Como é que o marido se sujeita à mulher? Igual Cristo virou servo e morreu, por causa, né? A gente acabou de ler lá em Filipenses, se sujeitando também à mulher nesse sentido, de se dando para a mulher. E como que o pai vai se sujeitar ao filho? Não irritando o filho, respeitando o filho como uma outra pessoa, não impondo mandamentos arbitrários, deixando ele ser gente, né? Está lá embaixo. E os filhos obedecendo aos pais. Quer dizer, sujeitar-se uns aos outros não é acabar com hierarquia, com ordem, não é nada disso. Não é nada disso. Só que a autoridade, ela não pode ser imposta. Jesus ganhou a submissão da igreja pelo sacrifício. Então, qual é o princípio para redimir os relacionamentos na família? Só tem um jeito. Não adianta um querer obrigar o outro. Inclusive pais com filhos. Tem que ser através do amor e do serviço. Estou dizendo que pai não tem que usar autoridade, dar palmada na criança, colocar limite. Estou falando nada disso. Eu acho que tem que ter. Mas se a criança não perceber isso, de fato, não estiver percebendo isso, ela estiver sendo provocada à ira, ela não estiver percebendo isso como um ato de amor, então provavelmente tem uma coisa errada. Né? Provavelmente tem alguma coisa errada no processo. A autoridade está sendo imposta e não exercitada num contexto de serviço. Né? Bom, eu vou tirar quatro teses, ou quatro desafios para nós, a partir desse estudo bíblico que a gente fez aí para a família contemporânea. Primeiro, a gente precisa redimir os relacionamentos familiares. Né? Então, pegando aí a evidência do Novo Testamento. O pecado atingiu a família, então a família precisa ser redimida nos relacionamentos. Segundo, nós precisamos aprender uma rotina familiar educativa, que é o ensino lá do Pentateuco, né? Que o ensino era integrado com a vida familiar. Então a gente precisa desenvolver um jeito de fazer isso. Terceiro, a sabedoria tem que ser ensinada de forma integral, mas no contexto moderno. A gente vive num contexto moderno. Tem escola, tem material didático, tem televisão, tem a ciência moderna. As artes são desenvolvidas de uma forma bem diferente do que naqueles tempos. Mas a gente ainda precisa desenvolver sabedoria, que é desenvolver um jeito de cumprir os mandamentos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Como fazer isso com a criança hoje? Não adianta só a gente pegar os provérbios do jeito que estão lá e aplicar. Porque os provérbios foram desenvolvidos para a vida daquela época. O que eles refletem muitos princípios essenciais que a gente vai trazer, mas a gente tem que desenvolver a sabedoria para agora. Quer dizer, como que os princípios bíblicos são aplicados nas situações que a gente vive hoje? E como que nós vamos passar isso para a criança? E quarto, a igreja precisa priorizar a família. Porque se é a família que tem a função principal de educar, né? Então para a igreja ter uma função educativa na sociedade e ensinar a palavra de Deus, ela precisa restaurar a família. Porque a família tem essa tarefa. Né? Guilherme, nesse assunto que nós estamos debatendo aqui, por Sim. exemplo, essa tese aí, o terceiro desafio da família é ensinar, é passar, né, para a sabedoria. Nós vamos ter um direcionamento, por exemplo, desse curso, de como nós fazemos isso dentro da prática? Por exemplo, eu tenho uma menina no projeto que eu trabalho lá, que a mãe dela é homossexual, vive com uma pessoa dentro de casa. Como é que eu vou trabalhar na mente dessa criança essa realidade? Ela vê a mãe dormindo junto, a mãe toma banho com a pessoa, mas ela não pode tomar banho com a mãe. E a menina tem 10 anos, e a realidade da sexualidade dela, como é que fica? Então, quando eu até visualizei essa realidade do curso aqui, eu tinha em mente, talvez eu me enganei, que talvez nós teríamos um pouco de direcionamento assim, nesse sentido prático de como nós agimos diante de problemas tão exorbitantes dentro do contexto familiar hoje, dentro da igreja. Olha, na verdade, são tantas as situações e cada situação tem uma solução ou um tratamento muito particular. Se a gente fosse fazer uma lista dos casos que a gente precisa lidar, a gente precisaria ficar um mês aqui, cada dia discutindo um. Então, naturalmente, não seria possível lidar com todas essas questões aí. Mas eu preciso dar alguns instrumentos amplos, genéricos. Porque se a gente fosse muito específico, aí cada um teria o direito de apresentar o seu problema mais específico e a gente não ia chegar em lugar nenhum. Quer dizer, a gente precisaria ter uma classe só para isso, por exemplo. Como lidar com crianças que vivem em famílias, né, cujo relacionamento sexual dos pais é disfuncional. Mas isso é uma coisa extremamente específica para a gente dar uma solução assim de supetão. Agora, a gente tem visto isso porque minha esposa, inclusive, é professora de escola cristã e trabalhou como coordenadora bastante tempo. Então, a gente vem acompanhando esse tipo de desafio, né? Mas eu acho assim, se pelo menos em famílias que ainda têm uma estrutura tradicional, a gente conseguisse aplicar os princípios bíblicos, a gente teria como pensar no caso das outras. O problema é que mesmo nas famílias mais tradicionais, a gente não sabe bem o que fazer. Então, aí fica difícil também a gente dar solução para o pessoal, né? De fora. É complicado a gente dar solução assim. Mas vamos ver, a gente pode conversar sobre isso mais para frente. Ó, o que a gente fez agora foi o estudo bíblico. São bases bíblicas para a gente pensar o que é a tarefa da educação no contexto familiar. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos, né? Quanto tempo a gente tem? Termina 5 e... Meia hora. Instrumentos para a educação cristã na família. Então eu vou começar com a referência a essa educadora, Charlotte Mason. Foi uma educadora inglesa que viveu de 1842 a 1923 e criou uma proposta de educação cristã centrada na criança como pessoa e no papel da família para educar essa criança. Então ela escreveu vários livros sobre pedagogia. Existe inclusive uma rede de escolas cristãs na Inglaterra e em alguns lugares da América do Norte que trabalha com as perspectivas da mesma. Então, uma coisa interessante, por exemplo, é que a administração da escola é feita em combinação entre os educadores e os pais, por causa do pressuposto de que os pais têm que ter um papel fundamental na família. Bem diferente do que a gente tem hoje, que a educação das crianças hoje, ela está na mão de técnicos, totalmente, porque os pais não fazem muito em casa isso, está na mão do técnico, que é uma característica da sociedade hoje. Tudo é decidido pela tecnologia, pela conhecimento científico. Então, está na mão de técnicos, e ou sejam do ambiente privado, seja no ambiente do Estado, né? Então, ela... Eu acho que é pelo Estado, né? Ou do Estado, mas nas escolas privadas é diferente. Mas no final são técnicos e a família tem pouco papel. Então, o foco da mesma era a família. E as ideias dela foram bastante divulgadas pela Susan Schaefer, que foi uma filha do Francis Schaefer. Deixa eu até convidar ela aqui. For the Children's Sake. É um livro bem básico, mas que resume algumas ideias da Charlotte Mason. Não tem em português, infelizmente. Mas ela é filha do Francis Schaefer e mora na Inglaterra hoje ainda. Conheci lá o marido dela, o Ronald McCauley. E eles fundaram algumas escolas desse tipo na Inglaterra. E eu conheci pessoas que vieram dessa escola também, e é muito interessante o sistema. Agora, eles têm alguma... A Charlotte Mason propôs algumas coisas interessantes que a gente pode incorporar para a família. Tanto que a Susan escreveu um livro sobre a criança e um livro sobre a família. O pessoal usa os dois livros na escola, mas, na verdade, é para uso dentro da casa mesmo. Educação no ambiente da casa. Então, entre as ideias dela, ela propôs o que ela chamou de instrumentos, né? Que seriam os três instrumentos para a educação cristã eficiente. O primeiro é o ambiente, o segundo, o hábito, e o terceiro, ideias. Então, esses eram os instrumentos que ela usava para educar as crianças. Um ambiente de relacionamentos autênticos, hábitos, que seriam estradas seguras para a virtude, e ideias vivas, que seriam, seria o contato da criança com produtos culturais, conceitos, ideias, valores e tal. Então, vamos entrar um pouquinho mais nisso aí. Os três instrumentos estão relacionados com uma tríade de ideais, né, que na cultura grega eram considerados o sumo bem, né? Não sei se já ouviram falar disso, o verdadeiro, o belo e o bom. Quem já viu essas três expressões juntas? A verdade, a beleza e a bondade. Seria uma forma de falar idealmente do bem máximo, né? Inclusive, depois os teólogos cristãos aplicaram isso a Deus, dizendo que Deus seria a combinação das três. mas isso é um outro ponto. Então, o ambiente é importante porque o ambiente ele tem a função de, por assim dizer, convencer a criança existencialmente da veracidade, da validade do cristianismo. Olha, eu conheço muita gente que quando você fala a palavra igreja, a pessoa tem arrepio. Crente, que teve tanto trauma na igreja, que você fala igreja, a pessoa dá um piripaque. Eu acho que você deve conhecer gente que passou por traumas e tudo. Tem gente que tem trauma de escola, tem gente que tem trauma de casamento. Quando a gente tem uma experiência muito ruim mesmo, num ambiente, a gente não quer voltar para aquilo mais. A gente quer outra alternativa. Outra alternativa. Então, o que acontece é que, para ter uma educação cristã, a educação tem que acontecer num ambiente que seja agradável. Num ambiente que seja atraente para a criança. Isso é uma coisa tão básica, todo mundo sabe disso intuitivamente. Se você está num lugar ruim, desconfortável, você não quer fazer nada. Né? Um lugar desagradável, você perde a motivação. Mas eu estou falando de lugar agradável não só no sentido espacial, não, no sentido relacional. Se você convive num ambiente em que as pessoas estão brigando, se desrespeitando umas às outras, invadindo os limites umas das outras, você não vai aguentar viver nesse lugar. Então, para a criança ser bem educada e ter uma educação cristã, ela tem que ter um ambiente cristão. E o ambiente cristão não é um ambiente confessionalmente cristão, não. É um ambiente em que há o respeito um para o próximo e tudo mais. Então, o que é difícil numa situação dessa é que não há como dar uma educação cristã para uma pessoa que não vive num ambiente cristão. Quer dizer, a gente pode introduzir o cristianismo para essa pessoa. Mas para dar uma educação cristã, essa pessoa teria que ter uma oportunidade, nem que fosse na vida adulta ou mais velha, de viver num ambiente diferente. Bom, o que é isso? Isso é um resultado trágico da realidade. A escola sozinha não pode educar. Não tem jeito. Na colocação, porque a gente pega na igreja, dentro do ministério infantil, muitas crianças que vêm totalmente tiradas, totalmente destroçadas, entendeu? Para ver quem lembra. Tentar aí mudar ali um pouco na rota. É uma complicação. A gente pode tentar dar uma educação bíblica e evangelizar essa criança. Mas se a gente quiser dar educação cristã no sentido amplo, bíblico, então a gente teria que criar condições para ela viver em alguns momentos ou parte da vida dela, não sei como, um ambiente cristão. Porque a criança aprende por osmose. O pessoal brinca com isso, mas aprende mesmo, por osmose. Então você precisa respirar um ar. Você tem que respirar aquele ar, você tem que conviver, você tem que andar com pessoas que têm um certo tipo de comportamento, ver aquele comportamento, você tem que ser tratado do jeito que as pessoas dizem que você deveria tratar os outros, você tem que experimentar. E só um ambiente pode dar isso. Quer dizer, é uma questão de você ser realista. Se o coração parar, a pessoa morre. Se não tiver um ambiente para a criança, não tem jeito de dar uma educação cristã para ela. Mas essa realidade, Guilherme, ela tem criado no meio evangélico, principalmente dentro dos obreiros da área de educação, uma frustração muito grande, porque ela se vê se esmerando no ensino, procurando desenvolver o seu melhor, e não vivencia resultados, porque aquilo que é semeado no contexto da educação é tirado na convivência. Então, isso tem causado muita dor e, às vezes, desânimo no contexto de grupos de professores, por essa necessidade nossa natural humana de ver resultados. Mas então, a gente anseia por ver alguma coisa e isso tudo é morto dentro dos lares. Olha, mas é o seguinte, se mesmo que seja pontualmente, o educador conseguir prover essa experiência de relacionamento autêntico e sadio para uma criança, isso pode se fixar na mente dela, isso não vai resolver o problema educacional dela, mas isso pode abrir o coração dela para se expor a um trabalho de cura e transformação no futuro. Então a gente tem muito testemunho de gente que tinha uma vida familiar infernal, mas que tinha alguém de fora da família que ela teve uma experiência de amor, de respeito e tudo, e que quando ela está grande, ela procura aquilo. A A minha expectativa é provérbio, onde fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando for velho, porque é uma probabilidade. Então eu tenho que fazer parte de uma realidade, de uma probabilidade, não colocar isso como fato, porque senão a gente não vai. Ninguém deve sentir culpado porque não faz o papel de uma família para aquela criança. Mas a questão é que nós estamos discutindo o seguinte. É por isso que a igreja tem que lidar com a família. Eu trabalhei com adolescentes, com vários pais, com vários adolescentes com pais separados, para o namoro. Então eu usei o fato de eles agradecerem hoje estar tendo essa orientação. E não culpar os pais porque eles tiveram uma opção errada. Né? Então hoje eles viram a opção errada, mas partir para outra opção. Eles estão tendo hoje uma outra opção, uma orientação. Então a gente vê o negócio com foco. A gente tem mais de agradecimento, né? Está tendo essa oportunidade. E se agarrar essa oportunidade. O negócio é fazer um segmento e fazer um trabalho preventivo, né? Quer dizer, trabalhar com os jovens para futuras famílias. O que é isso dentro da casa? Na perspectiva cristã, ainda é que tem um visão de milagre. Deus pode fazer um milagre. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E é ele que pode levar aquilo para dentro do cara. Irmãos, eu preciso avançar aqui, senão não vai dar. Então, gente, o ambiente é necessário. O ideal é que a família fosse o ambiente. Se a família não é o ambiente, a gente tenta dar alguma alternativa. Mas a gente tem que saber dos limites do que a gente vai dar. E tentar trabalhar pelas famílias. Em vez de a gente trabalhar com os casais só, com a mulher, com o homem, com o jovem, o adolescente, a criança, o eixo tem que ser a família, não os ministérios com cada faixa. O eixo tem que ser a família, porque se você não criar o ambiente correto, fica tudo abstrato, fica teórico. E às vezes tem a troca de valores também, né? A igreja não pode abraçar uma causa que é extremamente da família. Se a família vai mal, a igreja não tem culpa. Qual a igreja tem? Pai ou de uma mãe se separaram ou viver no caso dela ali homossexualmente. Se a igreja quiser abraçar, vai ter que tirar a menina de lá e trazer para a morada da igreja. Pois esse é outro ponto. Outra coisa. Mas a igreja é formada. Agora, o ponto aí, sabe o que eu vejo? É o seguinte. Complicado, né? O ponto principal, eu vejo o seguinte, a igreja continuar fazendo a parte. Porque tem, às vezes a igreja ela faz a parte dela, já acreditando que não vai ter futuro nenhum, E o que o senhor disse aqui é uma verdade. É. Nós acreditamos em Jesus, vamos continuar fazendo a parte. Uma hora o milagre acontece. Mas tem um passo estratégico que precisa ser dado, que é trabalhar, educar a família, para a família educar as crianças. Porque, gente, a verdade, quem aqui é professor de escola, de colégio ou escolas em geral? Escola pública, escola particular? Olha, você sabe muito bem o que eu vou dizer. Os pais não sabem o que é educar os filhos. Eles jogam na escola para a escola educar. Irmãos, por favor. Gente, por favor. É claro, irmãos, que existem exceções. É claro, para tudo tem exceção. Mas a regra hoje é essa. Os pais não sabem, não. E a escola também tem muita dificuldade com isso, né? Então, o que acontece? O ambiente é necessário, ou relações autênticas são necessárias para que o educando se sinta atraído pela vida cristã. Ele tem que ser seduzido pela vida cristã. É igual Jesus, né? Jesus atrai a gente por causa do amor, por causa da autodoação, do relacionamento. Tem que ter um ambiente. Senão o cristianismo se torna uma lei. Né? Acho que foi o C.S. Lewis que disse que de todos os homens maus, os religiosos são os piores de todos. Então o que acontece? Quando a gente é crente fiel entre aspas, crente fiel, faz todas as leis certinhas, mas as pessoas que se relacionam com a gente vivem no inferno social, então nós estamos ensinando o contrário. Gente, segundo instrumento são ideias vivas, né? Isso é para estimular a mente e atrair a mente para a verdade. Então aí vem o lado de convencer, né? Convencer da verdade do cristianismo. Então ideias vivas e interessantes. E o terceiro instrumento, os hábitos, que seria a forma de introduzir a criança na bondade no sentido amplo, né? O que foi chamado de boa vida. Não é boa vida de não ter responsabilidade, né? É a boa vida no sentido da vida feliz, integrada, completa e tal. Bom, avançando. O ambiente. Então, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Seria desenvolver um contexto relacional autêntico, começando pelos pais, né? Inclusive, se nós tivéssemos famílias bem estruturadas, com os pais assumindo sua tarefa sacerdotal e coordenando a renovação interna da família, os pais, falando dos homens, inclusive. Se a gente tiver isso, ou especialmente, se a gente tiver isso funcionando bem, seria mais fácil, inclusive, introduzir famílias de incrédulos nesse negócio. Então, primeiro, o ambiente, nós já falamos sobre isso. Ideias. Ensinar a Bíblia de uma forma interessante, que não seja pesada, né? Ensinar as crianças a se aproximarem do Senhor. Além disso, ensinar toda a sabedoria, quer dizer, todos os conhecimentos, é muita coisa, né? Vamos dizer assim, todos os tipos, as qualidades de conhecimento. Quer dizer, introduzir, fazer a criança ter experiências, ter uma experiência, tem uma palavra que se usa às vezes, não sei se os irmãos já ouviram, onilateral. Né? Oni significa tudo, né? A todas as áreas. Uma experiência onilateral é você pegar você estimular todas as dimensões da natureza humana. Então a gente tem uma dimensão de fé, a gente tem uma dimensão moral, tem uma dimensão social, tem uma dimensão racional, tem uma dimensão estética. Então, ensinar toda a sabedoria de Deus é ensinar a pessoa a ter uma vida humana completa, que é Provérbios, né? Então a gente tem que ajudar a criança a abrir os diversos aspectos da sua experiência como ser humano, e ensinar a criança a entender como que a Bíblia orienta cada um desses aspectos da vida. Então, a gente teria que apresentar a criança essas dimensões da vida e apresentar a palavra de Deus aplicada a cada dimensão. Porque aí a ideia é que a criança aprenda algo de fato funcional. Não é que adianta a gente ficar dando aula sobre a doutrina da Trindade. Olha, eu dei aula de teologia sistemática 8 anos. Você vai dar aula de, sei lá, de doutrina da Trindade. É fundamental. Tem um significado prático. Mas se a gente ensinar qualquer doutrina bíblica ou conhecimento bíblico para as crianças sem fazer conexões práticas, aquilo não vai ficar. Agora, todo mundo sabe disso, né? Isso não é novidade. Para ensinar ideias também é importante desenvolver o hábito da crítica, do diálogo, de pergunta e resposta. Os irmãos lembram lá de Deuteronômio, né? As crianças perguntando e os pais respondendo. Então, por exemplo, apresentar ideias. Eu sei apresentar uma pintura, por exemplo, e conversar com a criança sobre o significado. Isso é uma experiência que eu tive engraçada. Há uns 3 anos eu apresentei um trabalho lá na UMESP sobre Edvard Munch. E sobre esse quadro especificamente, o grito, né? E aí eu tinha comprado o livro da Taskin, que tem os quadros principais do Mint, e deixei lá em cima da mesa, do escritório, e a minha filha de 6 anos chegou e viu aquilo e começou a olhar, né? E quando eu vi, ela já estava no meio do livro, né? Já tinha visto tudo. Aí ela falou, pai, o que é isso aqui? Aí eu me senti como se tivesse sido pego assim, na hora, com a boca na botija. Tipo assim, me pegaram agora no pulo. Aí eu falei assim, ô filho, isso aí é porque o pai teve que ler isso aí para apresentar um trabalho, mas que coisa, né? É porque ela falou, é feio isso, pai, olha lá, por que tem essa cara, esse monte de cara esquisita, de gente assim triste e tal, que é muito isso, né, que a gente tem no pintura expressionista, né? Muito falando do desespero e tal. Aí eu tentando me explicar lá para ela, dizendo, olha, filho, pois é, por que as pessoas pintam essas coisas? Né? Devia pintar assim a felicidade, pintar a natureza, né? Fica pintando esse negócio, filho, não é de Deus, né? Aí a subcultura gospel emergiu assim, né, com toda a força. E, gente, a minha filha virou para mim e falou assim, meu pai, mas tem que pintar isso também, isso é parte da vida. E eu estava me justificando, né? Mas essas experiências alimentam a mente e a sensibilidade das crianças. Então, o que você tem que fazer com isso? Aproveitar para dizer alguma coisa. Quer dizer, isso é uma oportunidade para conversar, ter uma conversa rápida, porque conversa com criança pequena é 20 segundos, aí muda o assunto. Então, você tem que aproveitar a hora sem dar o sermão para conversar alguma coisa. E você pode fazer isso com o quê? Com experiências que a criança está tendo com colegas na escola, mas aí você tem que conversar com ela para saber, com a comida que está comendo, com os exercícios que gosta, com o próprio para casa, com desenhos animados na televisão, brinquedos, com quadros que os evangélicos baniram, né, a arte do seu ambiente, mas criança ama isso. Se você der um livro de arte para uma criança, um livro desse com quadros, né? Você vai ver que elas gastam tempo mesmo olhando e tem prazer naquilo, é uma coisa quase instintiva. Então você tem que alimentar a mente da criança e abrir a mente da criança para esses diversos níveis da experiência humana, para você poder introduzir a sabedoria de Deus em cada nível e ir conversando com ela, porque aí quando ela crescer, ela vai ter os princípios. Mas você tem que investir tempo, né? E se concentrar nisso aí, são as ideias. E nós temos os hábitos, que é o terceiro instrumento. Quer dizer, criar uma rotina rica para a criança viver. Né? Ela tem que ter os momentos sozinha, os momentos juntos, tem que ter tempo livre, não pode ser uma rotina pesada. Mas vejam aí, gente, no, na apostila aí, na página 73. Dê uma olhadinha aí. Página 73. Quanto tempo nós temos? 15 minutos. 15 minutos. Só tentou aumentar, eu fiquei até feliz. Irmãos, estão vendo esse quadro aí, página 73? Veja a primeira coluna, esferas da vida. Estão vendo aí? Esfera da fé, pística, né? De pistes, do grego pistes, significa fé. Esfera da ética, da justiça, da estética, econômica, a gente tem uma vida social, a gente tem uma dimensão linguística, a gente tem a dimensão cultural, dimensão lógica, racional, psíquica, biológica e tem outras. A educação cristã, muitas vezes, se concentra na primeira esfera. E às vezes na primeira e na segunda. Quer dizer, a gente ter hábitos de oração, de confissão, conhecer a palavra de Deus, ter um relacionamento com Deus e ter uma ética pessoal, né? Amar o próximo, não falar mentira, essas coisas. Isso é fundamental, é o ponto de partida. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Mas aí tem o resto, né? Tem o resto. Então a gente tem, por exemplo, a esfera da justiça. E por isso que a gente tem o sistema político, né? O sistema jurídico e tal. Então a gente tem que preparar as crianças para lidar com isso. E tem que começar a fazer isso em casa. Você cria hábitos em que o senso de justiça e de responsabilidade seja desenvolvido. Para depois se tornar o que hoje se chama de cidadania. Né? Tem que ter alguma coisa dentro de casa para gerar isso aí. A gente tem a esfera estética também. É como que a gente desenvolve o estético, na vida, a sensibilidade estética. Então, tem que ter hábitos em que ela tenha que prestar atenção e no lado estético experimentar aquele lado ali. A esfera econômica, né? Tem que ter um momento para ela entender o que é mordomia, como que você lida com recursos, com dinheiro, com economia, de coisas que são escassas, né? E com a doação, com o investimento, tem que ter alguma experiência com isso. Só que de uma forma bíblica. E vocês viram que a sabedoria de Deus cobre isso tudo, né? Irmãos, lembram que a gente deu uma olhadinha em alguns textos? Quer dizer, a ideia é você criar uma rotina familiar em que a experiência seja rica e a apresentação dos princípios bíblicos seja rica também. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser um negócio exagerado, tem que ser pitadinhas, senão você põe o menino louco, né? Você fazer um programa de... A criança chega da escola e depois fica 6 horas sem brincar, não brinca, não faz mais nada, fica só fazendo atividades, não é isso. Você tem que encontrar meios de aproveitar a rotina normal da criança para fazer isso, né? Um dos grandes obstáculos para isso é o famigerado para casa, que tira todo o tempo para a criança ter experiências com arte e com outras coisas. Eu enfatizei a arte, mas tem ciência, tem leitura, tem tantas outras coisas, mas a gente, na nossa cultura pedagógica conteudista, o pessoal faz para casas enormes. E às vezes não tem tempo em casa para fazer mais nada, né? A criança chega da escola e fica fazendo para casa, e é isso aí. Depois tem uma hora para assistir televisão, né? E aí vai para a escola de novo. Então, eu estou falando isso porque, na verdade, minha mãe é fundadora de escola, e minha irmã é coordenadora de escola, minha esposa é coordenadora também. Então, eu sei como é que funciona isso. Mostrar que a escola é boa. Mostrar que é boa, apertar os meninos, né? Mas aí não são ideias vivas. Não cria isso aqui. Quer dizer, precisava ter um arranjo, na verdade, entre igreja e família e escola. Para pensar assim, como você dá uma educação integral para a criança? Você faz ela experimentar a natureza humana dela, que foi criada à imagem de Deus, de uma forma rica, e aplica os princípios aí. Os hábitos, gente, são importantes. Eu não vou ler isso, mas vou dar a ilustração. Alguém aqui já tentou entrar no mato fechado e sair cortando com o facão ali o mato para andar dentro de uma trilha, abrir uma trilha? Quem já tentou fazer isso? É difícil, você vai devagar, né? Agora, se você chega num lugar que a trilha já está aberta, não é fácil? Não vai direitinho? Irmãos, por causa de, principalmente no caso da educação ocidental, Jean-Jacques Rousseau, a gente desenvolveu uma cultura educacional de que impor hábitos ou introduzir hábitos de vida para a criança seria uma invasão da individualidade, da personalidade da criança. Então a gente tem que deixar a coisa emergir de dentro dela, né? Então você tem muito disso aí, muito da chamada educação voltada para o aluno tem essa abordagem de deixar. É o Emílio, né? Não, o conceito de vista tem seus méritos, porque tem que começar de baixo mesmo o processo de conhecimento. Mas a questão não é essa. A questão é que você pode utilizar hábitos para reforçar comportamentos. Quando você não cria hábitos. Bom, eu vou dar um outro exemplo que vocês conhecem. Quem é que dirige? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente fica prestando atenção nos movimentos, passa a marcha, pisa na embreagem. Não é difícil prestar atenção nisso e ao mesmo tempo olhar para fora para o carro que está vindo? Não é complicado? Irmão, se a gente não treina as crianças para terem bons hábitos em cada uma dessas esferas da vida, depois o esforço para ter bons hábitos em cada uma delas é tão grande que para concentrar em uma ela tira a atenção da outra. E a vida é uma confusão. Muitas vezes a nossa vida cristã é complicada porque a gente não tem bons hábitos. Uma coisa simples, a ideia de que hábitos são a parte necessária da educação, de disciplinas e hábitos, vem lá de Aristóteles, é antiga, mas tem base bíblica suficiente, basta você ler, com um pouco de atenção você vai ver. Então, a gente precisa de hábitos, né? Agora, irmãos, para concluir, onde que a igreja entra? Ah, sim, essa tabelinha que eu fiz aqui é só um exemplo, é uma coisa que eu venho fazendo na minha casa, mas é uma ideia, cada família tem que desenvolver uma rotina própria e dar um jeito de integrar ensino bíblico e experiência humana com as crianças. Cada um tem que dar um jeito dentro do tempo que tem, das possibilidades, recursos que tem. Não é lei isso aqui, não. Mas isso é uma sugestão, tá, gente? Se a gente não incorporar o ensino para dentro da casa, através de ambiente, experiências ricas, ideias e hábitos, é complicado ter uma educação cristã. Então tem outras sugestões aqui na página 72 também, a respeito de hábitos que eu dei aí. Por exemplo, me perguntaram num grupo para trás aí, não, acho que foi o primeiro, no segundo, foi o primeiro, sobre o culto doméstico. O que é que faz com o culto doméstico? A gente nunca fez culto doméstico lá na minha casa, mas faz tempo que eu venho fazendo uma coisa que vem funcionando legal. Eu até dei um exemplo aí. Que a gente tem um café da manhã, mas é um café da manhã caprichado, né, na mesa, que é o certo, né, em termos nutricionais, é caprichar no café da manhã, todo mundo sabe disso. Quer dizer, eu deveria saber, eu aprendi tem uns 2 anos só. A minha vida, por exemplo, nessa área de alimentação, até 2 anos atrás, era uma bagunça completa. Né? Então, ter filhos ajuda também, porque você começa a ficar mais responsável até com você mesmo. Mas olha só, a gente tem o café caprichado, correto nessa parte, e ela sabe inclusive por que o café é assim, por que tem essas coisas assim com o café. Mas além disso, por exemplo, a mesa tem que ser bonita, não pode ser feia. Não é aquele café de qualquer jeito, pega um pão, um vai comer no quarto, o outro come na mesa, no sofá, assistindo televisão, e cada dia come de um jeito diferente. Em muitas casas o café da manhã é... Às vezes não dá, né? Mas em muitas casas não tem nenhuma refeição comum, todo mundo junto, que seja um momento prazeroso, agradável. Então o que, que a gente fez? A gente tem um momento lá que tem o café da manhã direitinho, tem beleza, sempre tem uma música de boa qualidade para introduzir as crianças na música também, mas elas podem escolher também. Tem os dias que elas escolhem a música para não ficar nada opressivo, né? E a leitura bíblica, oração e memorização de textos bíblicos é feita na conversa, na mesa ali. E como o momento é agradável, nunca tem aquele negócio, ah, eu não quero ler a Bíblia, não quero orar, nunca tem isso. Graças a Deus. Mas é uma coisa assim, você pega um momento de qualidade e você pode trabalhar várias áreas da vida de uma vez só. Quer dizer, isso é o quê? É uma ideia. Você cria um hábito que integre alguns princípios e você introduz a criança naquilo ali. E aí ela aprende, ela gosta daquilo, que é agradável, é um momento bom para ela. Depois ela vai reproduzir. Agora, gente, o nosso maior desafio, eu acho que é a igreja se conscientizar da necessidade de focalizar a família. Hoje tem vários ministérios, né, que trabalham com família. A gente tem, por exemplo, Casados para Sempre, né? Tem ministérios aí, tem a Universidade da Família. Quem já ouviu falar? Tem a Universidade da Família. Tem outros ministérios que trabalham com família hoje. Mas, em muitas igrejas, a prioridade absoluta ainda é o crescimento numérico, que sem dúvida é fundamental. Eu também não vou dizer que isso não é importante. A igreja, se não evangelizar, não fizer missões, morre. Mas, irmãos, eu acho que a gente precisa de um chamado renovado hoje para as igrejas locais, para essa questão da família. E, como eu disse, isso é um desafio nacional. As famílias estão em crise, a educação está em crise. Isso é uma demanda nas igrejas, porque a vida familiar nas igrejas está difícil e a educação cristã tem passado por muita luta. Os movimentos novos de célula, inclusive, enfraqueceram muito o sistema de escolas dominicais. Quem está envolvido com a escola dominical aqui deve ter percebido isso. Muitas igrejas acabaram com a escola dominical para poder dar mais tempo para células, mas não deram boa educação, bom sistema educacional através das células, e o pessoal está sabendo menos Bíblia do que nunca hoje, né? Então a gente precisa de um trabalho especial para atingir a família hoje. Agora, outras questões mais particulares, acho que cada igreja pode desenvolver a partir do momento que tomar essa decisão. Nós vamos investir seriamente para educar as famílias, para as famílias educarem as crianças. Ao invés da gente fazer um curto-circuito, né, da escola dominical direto para a criança, a gente precisa trabalhar com as famílias. Eu acho que é o ponto principal. Muito obrigado, irmãos, pela paciência. O endereço eletrônico eu vou escrever aqui.